Thank you.

do caminho tinha uma pedra. Nunca me esquecerei desse acontecimento. Entre criaturas, amar. Amar é esquecer. Amar é mal amar. Amar, desamar, amar.